Bem, boa tarde. Boa tarde. É, primeiro eu queria falar o seguinte, não pode gravar o que está aqui. Eu vou fechar. A senhora vai deixar, com a moça. Não posso deixar o celular aqui, não. Hã? Aqui não. Aqui eu estou sendo alvo de lesão de processo. Não, se alguém gravar a conversa, vai ser preso. Eu vou prender agora. Não, tudo bem. Tá? Não, a gente... Conversa não. Comigo, não se grave. Não, quem manda aqui sou eu. Não, tudo bem. Tá? Eu não quero saber. Celular. Ou deixa o celular com ela, ou senão não entra na minha sala. Não vai? Não vai? Não vai entrar uma coisa pessoal. E aqui a gente está sendo lesado do processo. Então, tu me deixa. Tá. Só que celular na minha sala não entra. Não, se ele gravar, sai daqui presa. Não, tudo bem. Tá? Então, aconteceu. Eu atendo. Não. Então, tá bom. Dá aqui, dá aí o celular. Não, dá o celular, não. Eu mostro que eu estou desligando. Hã? Desligando, eu mostro para o senhor. Eu deixo na minha bolsa. Pode ser? Eu quero ver. Não, vamos lá, senhor. Muito obrigado. Toma, por favor, pode sair. Vai com Deus. O senhor é um doutor? Me empurra, hã? Não. Não, não pode empurrar. Sou ela, Rodrigo, não. Promotor de justiça. Ah, tá certo. Não pode empurrar ela, não. Está na Constituição. Que agressão, senhora? Ela me empurrou, que eu nem entendi isso aí. Eu fui fechar a porta e a senhora ficou parada. Desculpa, foi um esbarro. Ah, você aceitou. Eu aceito. Então tá bom. Promotor Rodrigo, o quê? Hã? O quê? Promotor Rodrigo, o quê? Procura se informar. Ah, não, pode deixar. Tá bom? E agora mesmo. Só tô informando. Já tô informando. Irene, quem se lembra? Essa Irene que foi presente lá no fórum. É Edna, não é Edna Barreto? Oh! Cadê? Oh, vocês estavam pegando lá, que eu falei pra pegar. Ele pegou. Ele pegou? Mas colocou no meu celular? Foi? Não sei. Cara, você nem sabe também, para! Você acha? Olha o que viu. Não, você acha deixar meu celular dentro daquele fogo? Se tivesse só com chip, eu tirava. Entendeu? Mas ó, vamos mais rápido que você pode mandar a gente aí, entendeu? Não, um tipo de exército? É. Ah, de exército é exército, né, Barbie? Ou é alguma coisa que aconteceu com algum soldado, com a briga do soldado, ele é testemunha. Entendeu? Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? Eu só queria ouvir a conversa que a senhora falou. Aí eu fiquei lá fazendo... Cadê a Edna, é? É. Cadê a Edna? Escreve aqui. Olá, Edna. Eu acho que não foi nomeado, não. Olá, Edna. Ah, não? Pronto, Barbie. Ah, você não deixa tudo na mão da gente? Não, não tem. Vamos ver se tá alugando essa casa, Barbie? Não. Tá alugando essa casa, dona? Tá alugando? Não, tem um rapaz... Procurando? Não, não tem. Tem gente? Tá bom. Você tá trabalhando, você tá morando. Tá bom então, obrigada, viu? Não colocou, né? Que isso? Vou dar mesa, para. Agora nada aqui, agora não. Até a gente vai... Demorou um ano, entendeu? Até a gente ter chegado aqui, eu não sabia. Não dá pra ir, né? Não dá pra ir, né? Aí eu fico na cama, Não sei o que eu vou fazer agora. da casa, porque ele tem uma economia pessoal. Eu que sou eu. Não, melhor que na beira. Professor, lá, nome não, professor, só para não sei, pois é. Aqui, ó, ele tá com qual celular? 7530? Qual é que ele tá? Eu acho que ele não tá com nenhum, porque eu tô com 7530. Aí, ó, chegou. Ó, deixa isso aqui. Chama atenção com isso aqui, não. Enrola aí, vem. Você tá lá no fundo. Ah. É, nesse só. Tá aí. Não, vai. Você tá aí.